Bande, obrigado, obrigado. Tô aqui lá em Paraíba, Minas Gerais. Tô curtindo esse domingão, realmente que é bom demais nesse Festa da Bande. Festa da Bande. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, baixa e encosta nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Não consegui dormir pensando na lapada dela. O movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega. Por uma menina, tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. E ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei, diz. Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela. Fico aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é que te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Chega em cima. Consigo dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Baile FM menos é mais. Matheus Fernandes, ela para nessa. Ah, teve também o Tairone, o Walter, a Ivetinha Sangalo. Fechando assim muito bem a nossa festa desse domingão. Que festa, né? Fala sério, hein? Ah, bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado mesmo. Hora do resultado. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que liga, manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp, também nas redes sociais, arroba Band FM. Obrigado, obrigado mesmo, tá bom? Hora da Alexa aqui, ó. Vamos aqui, ó. Big Prêmio da Band FM. Alexa, aquela assistente virtual, uma caixa de som, faz de tudo, liga. Liga a TV, acende a luz, faz pesquisa na internet. Ficou pra você, ô Flavinha, ô Flavinha, Flávia Rodrigues da Silva, você ganhou, Flávia! Ganhei, que maravilha! Olha que beleza! Se você não ganhou, calma! E aqui na nossa tarde da Band, daqui a pouquinho tem mais Big Prêmio pra você, tá bom? Então continua com a gente, aqui é sempre bem melhor. Vem aí as mais pedidas do dia. Então, ó, liga ou manda mensagem, tá bom? A gente tá te esperando aqui. E agora para tudo que você tá fazendo aí, porque tem um momento, vamos rir com o nosso mestre do humor. Vem pra cá, financeira! Tá na hora! É hora de dar risada na Band FM. Ô, Jadeu! Ô, Fidoncio! Olha a chuva! Cadê? É mentira! Ah. Olha a cobra! Cadê? Aqui! Vamos lá, Fidoncio. É quadrilha, né? É quadrilha, quadrilha, quadrilha. Quadrilha, o pessoal gosta de dançar, o pessoal gosta... Aí tem as caipirinhas. Ah, é verdade. Né? Coloca lá, ela se castainha assim, ó. Ah, que vontade de estar na festa feminina. O cavaleiro cumprimenta a dama! Isso! É bem legal. Ah, Anahie! É bem legal. Bom demais, né, Fidoncio? É legal, bom, é. Bom, bom, bom. E aí? É... Ah, vamos rir! Nossa, até eu viajei aqui. Ô, Jadeu, deixa eu te falar. O cara chegou pro outro, os dois amigos, né, tava tomando uma cervejinha. Falou assim, meu, posso falar uma coisa? Falaram pra mim que beber cerveja, por exemplo, uma cerveja diminui 10 anos de vida. O cara falou, pô, se for assim eu morri em 1500. Já tomou, demais. Vamos rir. Pra começar o dia numa boa, tem a hora do ronco, aqui na Band FM, com Atacadão. Olha aí o Arraiá Atacadão, bora economizar. Atacadão, seu parceirão. E Casas Bahia, dedicação total a você. Oximídia é a agência de publicidade pronta para elevar o seu projeto eleitoral, desde a pré-campanha até a vitória final. Confie na nossa equipe estratégica e inovadora. Seja o destaque da corrida eleitoral em sua cidade. Campanhas completas no digital e também no rádio e na televisão. Saiba mais acessando oximedia.com.br. Do planejamento à vitória. Oximídia faz a diferença. Oximídia. Seu pet merece o melhor cuidado alimentar. Por isso apresentamos as rações Dogolino. Com uma linha completa dedicada à saúde e bem-estar dos pets, nossos produtos são formulados com ingredientes de alta qualidade e equilíbrio nutricional. Encontre nas melhores casas de rações, garantindo uma alimentação balanceada e deliciosa para seu companheiro. Rações Dogolino é do interior paulista e com isso oferece mais confiança e qualidade em todos os seus produtos. Acesse alfapetfoods.com.br e seja um revendedor. Ou ligue 15 3283 2919. Rações Dogolino é mais que ração. Caramelada Kids. Alô titio e vovô, alô papai e mamãe. Tudo pro seu bebê você vai encontrar. Vem pra Caramelada Kids. Aqui tem a sua marca. Qualidade e conforto que seu filho merece. Pra toda e qualquer festa, escola ou passeio. Caramelada Kids, sua amada. Aniversário de 15 anos do Grupo Remax Veículos em Avaré. 15 anos? 15 super prêmios. Tem Pix, kit churrasco e muitos outros prêmios. Além de 200 opções de veículos com bônus de até 10 mil reais. Financiamento em até 60 vezes sem entrada. Grupo Remax, 15 anos em Avaré. Avenida Paulo Vaz, 460, 850 e 830. Nas redes sociais, arroba Grupo Remax Veículos. Remax, aqui tá negócio. O Peralta Supermercado chegou em Avaré e já tá recheado de ofertas para você aproveitar. Vem olhar de perto. Coxão mole 29,90 quilo, costela suína 14,98 quilo, acém 25,90 quilo, cerveja Petra 269 ml 2,29, cerveja Heineken 350 ml 5,19, leite condensado Moça 395 gramas 7,38. Estamos na Avenida Prefeito Paulo Novaes 428 em Avaré. Peralta Supermercados, pro dia acontecer. Ah, ninguém merece aquelas manhãs mornas e sem graça. A gente quer alegria, fofoca, bate-papo, música, presente, opinião, notícia. Manhã Show da Band FM, de segunda a sábado, aqui. Band FM. Oi, Band, boa tarde. Nada maravilhosa e espetacular. É um domingão sempre, sempre bem melhor com você aqui com nós. Sua rádio do seu jeito. As mais pedidas é o som do estilo das campeãs agora. Sua rádio do seu jeito. Eu gostaria de pedir que tocasse a música. Vamos curtir? Eu gostaria que você tocasse pra mim aí. É, essa você gosta. As mais pedidas da semana. Entre as músicas mais pedidas, gostaria de pedir a música. As mais pedidas da semana. Band FM. O negócio é o seguinte, você que ligou, você que mandou mensagem, você que participou durante toda a semana aqui na Band FM, pediu sua música, agora é o desfile das campeãs, as principais, aquelas que você pediu. Vamos começar com a 15ª posição com o Zeneto e o Cristiano aqui, ó. As mais pedidas da semana. 15ª posição. Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Ó. Escuta o barulho do foguete aí. Oh, Patti.

sentimentos começam perdidos. E aí quem diz que eu enterro? São perdidos. E aí quem diz que eu envio? E aí, deixou ela? Deixei, foi quieto. As mais pedidas da semana, Band FM. E a décima posição. Uma tarde espetacular pra você, hora da nona posição. As mais pedidas da semana. Nona posição. Um simples toque e de repente aconteceu. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Logo mas o tal do love me envolver. É muita sorte o amor juntar você e eu. Curti pagode, agora você me prendeu. Logo eu, mas o tal do love me envolver. Ei, tudo que você faz é bom. Gosto de você sem nada. Debaixo do edredom. No calor da madrugada, quando rola aquele som, nosso movimento encaixa. De novo, vou querer de novo, de novo, de novo.

comigo. Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, se ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passe abre a porteira. Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja. Você é meu pai, toma cerveja. Se quer isso bora, se não nem me beija. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passe abre a porteira. Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja. Você meu pai toma cerveja. Se quer isso bora, se não nem beija. Não emociona, eu não. Cê não brinca comigo. Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, cê ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Eu acho bom cê não ficar brincando com a expectativa que você criou. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo é abrir a porteira. No coração, tá no namoro, vai ter igreja. Você vai tomar cerveja. Se quer isso bora, se não nem beija. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passe abre a porteira. No coração, vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai dar uma cerveja. Se quer isso bora, se não nem beija. Cê tá cruzando a fronteira. De Afemada Castela, fronteira. Música 7, que é a posição número 7 das mais pedidas da semana aqui na Band FM. Ó, aliás, tem carrão pra você aqui, sabia? Promoção Carro Zero da Band FM e da dupla Thiago e Samuel. Agora você anota o código secreto. Band FM e a dupla Thiago e Samuel estão dando um carro zero quilômetro pra você aqui na Band FM. Então, quando você ouvir o código secreto, você vai acessar de novo o site promobandfm.com.br pra cadastrar a palavra e aumentar suas chances de ganhar esse presentão. Então vamos lá, ó. Hoje, domingão, o código secreto que tá rolando aqui é amor. Eu vou repetir, amor. Anota o código e já acessa o site promobandfm.com.br e cadastra onde tá escrito lá código secreto, tá bom? Todo dia tem código pra você diferente aqui na Band FM. Quanto mais códigos você cadastrar, mais chance você tem de ganhar esse carro zerinho só pra você e só aqui na Band, tá bom? Então a palavra hoje, amor, é o nosso código secreto aqui. Vamos lá pra sexta posição das mais pedidas. Ficou com ferrugem. As mais pedidas da semana. Sexta posição. Te ver com outra pessoa. Eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou à terra, as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor. Me bloqueia das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora, mesmo eu odiando despedida. Deixa aqui sozinho cuidando da ferida. Desse meu coração que não te esqueceu. Me bloqueia, canta! Das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora,

esqueci. Vai saber hoje. Jorge Matheus, Laura Prado, haverá sinais, ó, primeiríssima posição, aqui das mais pedidas da semana, aqui da Band FM, agradecendo a você que sempre manda mensagem, a você que sempre participa com a gente, que pede sua música, manda o seu recado pra quem você quiser, tá bom? Vem aí o da Play, pra você controlar nossa programação aqui, é você quem faz a programação a partir de agora, então manda sua mensagem de voz, manda o seu áudio aqui pra gente no WhatsApp, tá bom? 11 99991 9197. Pede música, manda beijo, e faz a programação aqui da Band. Já, já, na Band FM, tem essa da Simone Mendes que você adora. Eu preciso aprender a falar não um pouco, esse erro gostoso. A Band FM vai mandar um pix pra você que não sai da Band FM. Eu ouço a Band FM o dia inteiro. Olha que Dole duas. A Band FM o dia inteiro, Marisa. Ligue pra Band FM ou se inscreva nas redes sociais, falando exatamente assim. Eu ouço a Band FM o dia inteiro. São R$200 o tempo todo pra você que não sai daqui. Band FM. Atenção, liquidação Zera Tudo Casas Bahia. Um mês pra quem é louco por ofertas. Corre pra aproveitar metade do ano por até metade do preço. TV 43 polegadas a partir de R$1.499 no Pix. Samsung Galaxy A15 128 GB por apenas R$899 à vista no Pix. Guarda-roupa Mônaco com espelho, amplo espaço interno por apenas R$119,90 mensais no cartão. Corre pra loja e aproveite a liquidação Zera Tudo Casas Bahia. Band FM, ZYD 847, Rádio Panorama Limitada. Oximídia é a agência de publicidade pronta para elevar o seu projeto eleitoral, desde a pré-campanha até a vitória final. Confie na nossa equipe estratégica e inovadora. Seja o destaque da corrida eleitoral em sua cidade. Campanhas completas no digital e também no rádio e na televisão. Saiba mais acessando oximedia.com.br. Do planejamento à vitória. Oximídia faz a diferença. Oximídia. Aniversário de 15 anos do Grupo Remax Veículos em Avaré. 15 anos? 15 super prêmios. Tem Pix, kit churrasco e muitos outros prêmios. Além de 200 opções de veículos com bônus de até R$10.000. Financiamento em até 60 vezes sem entrada. Grupo Remax, 15 anos em Avaré. Avenida Paulo Vaz, 460, 850 e 830. Nas redes sociais, @ Grupo Remax Veículos. Remax. Aqui dá negócio. Sabe aonde você encontra os melhores sabores de Avaré? No restaurante e rotisserie Bifão. São mais de 20 anos atendendo você e sua família com qualidade e variedade de pratos. Várias opções para os mais exigentes paladares. O sabor que você procura com a qualidade que você merece. Rua Santa Catarina, 1299, Centro, Disque Marmitex ou peça pelo WhatsApp 14-3732-3062. Restaurante e rotisserie Bifão. Na Mundial Cred, antecipamos até 10 anos do seu saque FGTS. Mesmo com restrições, é fácil, rápido e o dinheiro cai em até 24 horas. Além disso, as parcelas serão debitadas diretamente no seu FGTS. Mas atenção, os valores divergem de um banco para o outro. Faça uma consulta com a Mundial Cred agora mesmo. Você não precisa sair de casa ou serviço. É tudo pelo WhatsApp com segurança e comodidade. Mundial Cred, correspondente Banco Pan. WhatsApp 14 99198 7373 ou no fixo 37 32 7400. Mundial Cred. Band FM. Aproveite as ofertas deste final de semana. Feijão carioca tipo 1, Quical do pacote 1 quilo, 6,19. Bombons sortidos garoto, caixa 250 gramas, 10,89. Carne bovina contra filé, seto maturato ou Montana Steakhouse, peça vácuo 29,90 o quilo. Acesse ofertas.tendatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sua vida tá no tenda. É festa. Tá no tenda. Beleza, oi, Band, boa tarde. Boa tarde, meninas. Oi. Boa tarde, boa tarde. Nossa, que maravilhosa. A sua rádio do seu jeito. Muita alegria, muita animação e você aqui com a gente, que beleza. Na sua rádio do seu jeito. Play. Na Band FM. Muito que bem, a partir de agora você quem faz a nossa programação, você vai mandar mensagem de voz aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 11 999 91 9197. E aí você pede sua música, manda o seu beijo, abraço, cheiro e amasso pra quem você quiser, tá bom? Vamos lá, atender pedidos aqui, ó, vamos aqui, ó, no nosso tarde, WhatsApp. Boa tarde, meus amores da Band, tô aqui ligadinho na Band. Ei, meu amor. É, sou a Maria dos Santos de Embu das Artes. Oi, Maria. Gostaria de ouvir a música da Qual? Simone Mendes, é. Erro Gostoso. Ah, então canta. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorriso, com choro no rosto. Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Maravilhosa, hein, Maria? Eu preciso aprender a falar não um pouco. Percebo gostoso. É isso. Toca pra mim, meus amores. Beijo agora. A todos. Um beijo. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro? Somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Play na Band FM. Band FM. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando.

FM, Thiago e Samuel. Amor diferente. Aqui no Da Play, viu? Já mandou sua mensagem? Se ainda não dá tempo ainda, vem pra cá. 11 99991-9197. Pra você pedir sua música e mandar um beijo pra quem você quiser, tá bom? Olá, eu sou a Lúbia Miranda. Oi, Lúbia. Estou falando da Vila Andrade. É? Gostaria de ouvir Pior de Mim, do Anderson e Matheus. Bora. Obrigada. Agora, um beijo pra você, minha linda. Bom domingo. Sinto mal, mas você merece o pior de mim. Devia ter pensado antes de sair distribuindo seu batom, mas não. Sua moral foi lá no chão quando esnobou o fim, encenando tinha esquecido de mim. O som acabou, a luz apagou e agora eu sigo. Mas você não vai ter meu amor. O bar já fechou, o povo vazou e agora eu sigo. Mas você não vai ter meu amor. Não vai ter meu amor. Sinto mal, mas você merece o pior de mim. Devia ter pensado antes de sair distribuindo beijos sem dar de mim. Sua moral foi lá no chão quando esnobou o fim, encenando tinha esquecido de mim. O som acabou, a luz apagou e agora eu sirvo. Mas você não vai ter meu amor. O bar já fechou, o povo vazou e agora eu sirvo. Mas você não vai ter meu amor. Não vai ter meu amor. E agora eu sirvo, mas você não vai ter meu amor. O bar já fechou, o povo vazou e agora eu sirvo, mas você não vai ter meu amor. Play na Band FM. Isso é mais um sucesso do Natanzinho. Só falando de amor. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Perguntando por você, ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. Oh, o que eu mais quero é te amar na praia. Amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar na praia.

que eu não saí da sua vida porque eu quis. Você que não soube me amar e perdeu. Você não tem coração e quer cuidar do meu. E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu. Se eu te desbloquear agora, e o erro vai ser meu. Um macaco, outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo. Mas aguento os déjà vu. Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Me desbloqueia aí. Entendi. Me desbloqueia aí. Luan, você vai mudar? Dá play na Band FM. Band FM. É, aluguei um lugarzinho. Pequenininho, mas eu acho que você vai gostar. Se liga aí. Aluguei um cafoco na nossa humildade pra gente morar. É um pouco distante, mas foi que deu pro meu bolso pagar. É, intencionalmente eu peguei a caixanga de frente pro bar. Você vai adorar, você vai adorar. É, o quintal não é grande, mas deu pra cortar aquele chuveirão. Eu já vi na tendinha que a cracudinha tá na promoção. É, não precisa de muito pra gente alegrar o nosso coração. Já tô meio doidão. Sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. No domingão, desce gelo. Gelando o final de semana inteiro. Sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. No domingão, desce gelo. Aquela canela de pedreiro. Sexta-feira, desce gelo. Vamos dar mão geral. Desce gelo, gelando o final de semana inteiro, inteiro, hein? Sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. Domingão, desce gelo. Aquela canela de pedreiro. Aluguei um cafofo na nossa humildade pra gente morar. É um pouco distante, mas foi que deu pro meu bolso pagar. É, intencionalmente eu peguei a caixanga de frente pro bar. Você vai adorar, você vai adorar. É, o quintal não é grande, mas deu pra botar aquele chuveirão. Eu já vi na tendinha que a cracudinha tá na promoção. É, não precisa de muito pra gente alegrar o nosso coração. Já tomei doidão. Sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. No domingão, desce gelo. Gelando o final de semana inteiro. Sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. E no domingão, desce gelo. Aquela canela de pedreiro. Sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. E no domingão, desce gelo. Gelando o final de semana inteiro. Sexta-feira, desce gelo. Desce gelo. Sabadão, desce gelo. No domingão, desce gelo. Aquela canela de pedreiro. E sexta-feira, desce gelo. Sabadão, desce gelo. No domingão, desce gelo. Gelando o final de semana inteiro. Desce gelo, domingão, desce gelo, e aquela canela de pedreiro. É, aquela cervejinha gelada, russinha, russinha. Domingão da Band FM. Todo mundo curte. Domingão da Band FM. Me diz como é que está em Nova York. Aqui a frente fria, talvez vá pro norte. Só amanhã, só amanhã. E hoje me deseje sorte, sorte, sorte. Me deu até saudade do teu medo de avião. Das nossas brincadeiras rolando no chão. Do jeito engraçado de pronunciar.

deixou a porta aberta pra você. Nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. O seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto por balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém? Você negou. Chegou na parte principal. Marília Mendonça! Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém? Você negou. Chegou na parte principal. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Bande FM, Hugo Guilherme, Marília Mendonça. Mal feito. Fechando assim muito bem o nosso da Play desse domingão. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que participou. Continua aqui com a gente já já. Tem mais uma hora de música direto pra você aqui na Band FM. E eu nem vou dizer que já já tem Big Prêmio com caixa de som. Não, vamos rir, vamos rir. Tá na hora. Vamos rir, vamos rir. É hora de dar risada na Band FM. Eu sei que você tá ouvindo a Band FM o quê? Pra ser feliz, não, né? Não, não tô ouvindo, tô pra com você aqui agora. Eu estou falando com o ouvinte da Band FM. Tá bom! Ó, eu não tô olhando pra você, tô olhando aqui, ó. Pra minha direita aqui, ó. Isso, ó. Quem é? Não, eu tô... Eu tô imaginando que eu tô falando com o ouvinte aqui. Nossa, eu tô achando... Nossa, eu fui olhar. Você é besta, eu fui olhar. Cara. Eu sou besta, né, Jadeu? Então, se você ligou o rádio na Band pra sorrir, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no momento, vamos rir. Você me chamou de besta, menino? Não, não chamei, não. Ah, bom. Eu sou. Você é. Ô, Jadeu! Duas loiras, um beijo pras loiras que eu amo do fundo do meu coração, essas loiras maravilhosas. E tudo aqui é sempre assim nesse. Como é que eu posso dizer? É isso. É ô, isso Jadeu! Aí. Duas loiras. Duas amigas, Jadeu, elas precisavam ir pra uma festa. Aí vamos tomar banho, vamos tomar juntas banho, porque aí a gente já, já adianta, né? Sim, sim, sim. Aí as duas tomando banho, uma olhou pra outra e falou assim: deixa eu te falar, eu te dou R$100 se você subir agora pela água do chuveiro. Ela falou, meu, amiga, você pensa que sou trouxa? Aí eu vou subir, você desliga. Não. Daqui a pouco não tem é possível. Vamos rir. Vamos rir. A Band FM te deixa por dentro de tudo o que acontece no Band Notícias. Com Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro 17, Band FM. Band FM, ZYD 847, Rádio Panorama Limitada. Uma história de credibilidade se constrói no respeito a quem assiste. No compromisso com a verdade, na qualidade do trabalho, na excelência da entrega. E no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia. Jornal da Band, com Adriana Araújo e Eduardo Oineg. De segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e nas plataformas digitais. Oximídia é a agência de publicidade pronta para elevar o seu projeto eleitoral, desde a pré-campanha até a vitória final. Confie na nossa equipe estratégica e inovadora. Seja o destaque da corrida eleitoral em sua cidade. Campanhas completas no digital e também no rádio e na televisão. Saiba mais acessando oximedia.com.br. Do planejamento à vitória. Oximídia faz a diferença. Oximídia. Quem fala é o Jorge, aqui quem fala é o Matheus. Band FM, a sua rádio do seu jeito. É bem melhor, é Band FM. A Cantcell é a solução completa para cuidar do seu smartphone, desde a troca de conectores até a reinstalação de software, com amplo conhecimento em Android e iOS. Além dos serviços, a Cantcell oferece acessórios de alta qualidade, como capas, películas transparentes e de privacidade para todos os modelos. E não para por aí. Também atendemos toda a linha de informática. Confie sempre na Cantcell, agora na rua Doutor Félix Fagundes, 668, em Avaré. Entre em contato pelo WhatsApp 14 99 6 27 30 01. A minha rádio é a Band. Band FM. Band 98.7. Pensou em pisos e revestimentos? O lugar certo é o Lajão Materiais para Construção. O mais completo estoque à pronta entrega do Sudoeste Paulista, onde você começa e termina sua obra. Desde o material básico ao fino acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, metais, louças, telhas e tijolos. Mais de 20 mil produtos à pronta entrega e com descontos. Lajão Materiais para Construção, em Avaré e Lençóis Paulista. 14-3711-3900. Lajão Materiais para Construção. Pensa num cara que toda manhã é super amável. Pensa num cara que tem história de monte pra contar. Pensa num programa com esse cara e mais um bando de malucos. É a hora do ronco pra animar a sua manhã. De segunda a sexta, aqui na Band FM. Band FM. Boa tarde! Tarde espetacular e maravilhosa! É o Domingão Perfeito com você aqui com a gente, meu amor e mãe! Muito, muito prazer, eu sou Anselmo Brandi, tamo aqui, ó, junto e misturado nesse Domingão todo! Na sua rádio do seu jeito! Hora cheia! Uma hora cheia de músicas! Hora cheia! Sem intervalos. Hora cheia. Na Band FM. Hora cheia. Hora cheia. Muito que bem, tem uma hora de música direto pra gente dançar, vamos brincar, vamos saculejar nesse domingão também. E claro que tem presente pra você, mas ó, manda mensagem, eu tô te esperando aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Manda mensagem de voz, conta pra mim o que que você tá fazendo aqui nesse domingão. 11 99 91 9197, ó que você concorre aqui, ó. Big Prêmio da Band FM. Super Ultra Big Prêmio, né? A caixa de som gigante, uma caixa de som potente com Bluetooth, USB, tem entrada de microfone também, tem rádio pra você ouvir a Band FM no último volume, viu? Olha que legal. Quer concorrer? Então vamos fazer isso que a gente acabou de combinar. Você manda mensagem de voz aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 11 99 91 9197, e concorre a esse Super Big Prêmio aqui, ó. É o nosso Ano Cheia, que começa com ela, Simone Mendes, aqui, ó. Ontem saímos de novo e você emburrada, com a cara fechada. Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos serão felizes. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, eu fico.

que saia dentro do errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Cabeça anda sem ter tempo pra pensar que antes era gente, hoje é vida singular. E agora, pra quem tá solteiro, eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, ai, ai, tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Tomara que saia, dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. A música não para na Band FM. Hora cheia. Uma hora de música direto na Band FM. Hora cheia. Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu. E fala se tinha ou não tinha pedra de gelo no copo que cê bebeu. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. Eu nem preciso se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou. Rivaliza, vem, vem. Sara, melhor não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E vai ser meu moral. Porque cê sabe, aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E Deus é. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim. E vai ser meu morar. Esticou o assunto. Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E ah, de FM, Thaís Aneto e o Cristiano, deu moral, né? Aí deu moral, não tem como, né? Ó, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 11 9 9991 9197. Fala, seu irmão! E aí, meu? Hora cheia, tô aqui ligadão na programação aqui direto do Guarulhos, ouvindo a Band de Diego Barreto aqui, meu querido. Bom tá dedão, um abraço pra você, meu. Isso é Mari Fernandes pra lascar o coração. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos meus sentidos, que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos, que já não me importo por tudo que fazes, que acredito, sempre volto, te perdoo. E que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca. Amor é minha bandeira, porque está sempre